lâmpada mais clara e parta, repleta de toda a satisfação que se tem direito do firmamento ao chão. Mesmo sem ser.